localizador, estabilizou o voo 5910. Voo 592 completo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, bom dia. E Salvador, bom dia, com 592 estabilizado, LS, zona 0. Voo no 592, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 079. Vale, propósito, zona 0 com 592, bom dia. No 592, no solo aos 30, libere a pista à direita, segue o táxi via Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette 07, com 593. Passaredo 2228, qual a informação Eco? Passaredo 2228, acione identificação, desça nível de voo 050 e vem na proa de Duna. Identificado, tá 190, vai voar Duna, pode ser no ideal? Confirme ainda quantos milhas para o ideal? Mais 10 milhas para o ideal. Passaredo 2228, ciente. Oi, bom dia, gol 1192. Gol 1192, bom dia. Para Recife, pronto, cópia. Pronto, Recife. Gol 1192, autorizado para Recife, via Upzulu 17, nível de voo 370. Saída Puca, Jamo, Aracaju, decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda. Transponder 5235, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Estimativo 370 autorizado a Recife, conforme a rota de plano, Upzulu 17. Decola da 10, curva à esquerda, Mucra, Jamaru. 5235, transponder 208, controle 1192. Correto, gol no 192, reposto para o feedback sonamento, portão 8. Portará, 1192. Passaredo 2228, ideal de descida agora. Passaredo 2228, desça para nível de voo 050. 050, 2228. Controle Salvador, é o gol 1812, cliente aqui, boa noite. 1812, bom dia, sem identificação, desça nível de voo 060 via chegada. Bomed 1 é o número 2 na aproximação. 0, back roll número 2, gol 1812. Aí 2228, confirma, já livrou o nível de voo na 90? Já livrou, já, livrando agora, tá ligado? Cruiser 2, 509. 2509, 2. Passagem 2228, deixa 2000 pés. Ajuste de altímetro na 06, autorizado o final do procedimento LSXY10, reposto no curso localizador. Em condições de manter a proa. Ah, corrigindo. Em condições de manter a velocidade até as proximidades de Duna? Positivo, mantenha a velocidade até Duna, desce para 2016, chamarei estabilizado. 2228. Autorizado, gol 1192, reposte táxi. Reposte táxi, 1192. Por líquido. Dividir, gol 1812, reposte quando no término. Rádio Voadora, da presente, boa noite, 1-2. Boa noite, 1-2, qual foi a velocidade agora, no momento? 259, Sereno. Reduzindo para 2209, autorizado, vá na Progidona. 220, Progidona, ainda descendo 060, boa noite, 1-2. Deixa até 3.000 pés, ajuste no 096. 3.000 no 096. Tá com uma formação aqui, tá abrindo à esquerda aqui a passarela 2228. Algumas milhas só. Gente, 2228. Oi? Gente, solicito o horário da sua emitida em Vitória da Conquista. Confirme? Gente, tá solicitando o horário da sua remetida em Vitória da Conquista. 0405. Gente. Pronto, sotaque 1192, com presídio Barbosa, alterna Maceió, 3:52. 1192, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via pátio Taxiway Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 10 no meia. Pátio na Índia, reporte o ponto de espera 10, 1192. Salvador, approach, good evening, Argentina, 1910, passing 220, now to 150. Argentina, 1910, this is Cork Identity, center flight level 050, viable major, one arrival, ultimate ferry 1016. Okay, 1016, down to flight level 50, by moment 1 alpha, moment 1, Argentina, 1910. Dezoito, complete, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1-8-1-2, desça 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Way, pistão 90, reporte no curso do localizador. Ação, reporte, confirme se já visual. Negativo. Gente, reporte visual, passarei do 2228. 2-2. Avistou 2.000, 2-8. 2-2-2-8, tráfego também avistado. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-1-9. Autorizado pouso na 1-0, 2-2-2-8. 592, autorizado, aliás, manteve-se no zero. Chame torre 198, decimal 95, bom pouso. 295, boa. Passarei do 2228, no solo ao 52. Livre pista à direita, segue táxi via Alfa Kilo até o pátio 3, atente ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao balizador, passarei do 2228. 1812, ajuste 10 no meia, continua a aproximação, aguarde pista livre. Informação 37800, quais são? 37700 da companhia, ingressando na cabeceira 10, preste a iniciar a rolagem. Assim, trabalhando pista livre, 182. 1192, autorizado a decolagem, pista 10, vento 160 graus, 109. Decolagem, gol 1192. Autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 109. Segure pouso, 82. Voo 192, decolado ao 54, chame controle de Salvador em 120, décima 8. 2-0-8-1-1-9-2. Voo 1192 na sua escuta, vai passar 1700 metros. Voo 1192, contato para a decolagem. Sobre a nível de voo 3, se eu estiver passando 2000 pés, vou ir na proa de jamo. 2000, proa de jamo pro 370-1192. Argentina 19-10-2000 feet, please LS X-ray 1-way, 10-report established, runway across. Okay, descend to 2000 feet, ILS X-ray, runway 10, I call you back, full established, Argentina 19-10. No solo aos 57, libera a direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 08, no 892. 1192, chame Recife, 125 decimal 45, caso negativo no 26 decimal 85. 2545, 2685. No 1910, contact Sinal Tower, frequency 118.95. 118.95, Argentina, 1910, hello. Salvador Tower, good evening, Argentina, 1910, full established, ILS, 1110. Argentina, 1910, good evening, I have you on site. Clear to land, runway 10, winds 150 degrees, 09 knots. Clear to land, 1110, Argentina, 1910. Bom dia, informação eco confere, prepare-se sair da PUCA, aguarde cópia. Sair da PUCA, aguarde. 19910 on the ground at 06. Back is the runway via your right and taxi via Alpha and Juliet. Gate 11. Taxi way. Foxtrot via Alpha, Juliet, Gate 11. 19910. 3520, pronto copy. Pronto. Tá 3520, autorizado para João Pessoa, via Upzulu 17, conforme a roda do plano, nível 370. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Controle Salvador, opera em 120.8 e o código transponder 5245. Autorizado para João Pessoa, nível 370, via Upzulu 17. Demora no 0 na saída Puca, Jamo, Aracaju. 5245, transpone o controle 208 na 3520. Correto, então 3520, reporte para o pega acionamento, botão 3. Botará. Tá 3520, autorizado por estacionamento, é para o táxi. Autorizado por estacionamento, chama para o táxi, tá 3520. contato, sou TAM 3520 com 131 na borda, 2h56, Fortaleza. TAM 3520, livre táxi à direita via Índia, reporte pronto no ponto de espera para decolagem, QNH no 015. Via Índia, voltará para, pronto para decolagem, no 015, no ajuste, TAM 3520. TAM 3520, autorizado em linha e decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 139. Em linha e decola, pistão no 0, TAM 3520. Salvador, bom dia, TAM 3820, não tem informação essa. TAM 3820, ação, desça nível de voo 050 via chegada Gomé de Uno, ajuste de altímetro 905. TAM 3520, decolado aos 19, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208, TAM 3520. Controle, TAM 3206, solicita baixo. TAP, devido à formação da direita. Tanto que jeito no meu autorizador vai na cruz de TAP. Boa TAP, tanto que jeito no meu. Bom dia, o TAM 3520. TAM 3520, contato para decolagem, subvia Pucca para nível de voo 370. 370, via Pucca, TAM 3520. Salvador, muito boa noite, é o Sam, tá passando Mike X-Ray India. Passando Mike X-Ray India, bom dia, prossiga. Muito bom dia, X-Ray India, solicito autorização de reforço do pátio principal 10 para 14, do pátio principal, da 10 para 14. Gente, Mike X-Ray India autorizado até a remota 14, reporte ao término. Gente, reportaremos. Plano 3520, chame Recife, 125 decimal 45, caso negativo, 126 decimal 85.